se esconder. Pra cima, pelo leão! E bota pra doidar, bota pra doidar. Bota pra doidar, bota pra doidar. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, endoidou, endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. E aí, Bruninho? Agora nosso bonde tá chegando, sai. Bruninho é a primeira dama. Não fique chato. Tá aqui no primeiro, obrigado. O Super Pop Live treme tudo e te deixa quase surdo. Escuta a potência do som. A casa que tremece, que bate. O meu será Iago, gerente do Bradesco, lá de Garabéu Sul. Alô, Gustavinho. Maria está repoderosa e com nós ninguém se mete. Aqui. Aqui quem fala é o Coringa. Junto com seu mano, Iago. Premier de Mosqueiro. Premier de Mosqueiro. É o Prime chegando. Premier. Um, dois, três. Olha o gritinho. Sou imensa receber você aqui no Premier, lá de Marituba. Olha, Lauzinho. Cheguei. Giovanni, cadê ele? Ostentando tudo, novinha, sem desespero. Calma que hoje tem, onde pra neném, vodka também. Então desce, vai. Agora desce pro pai, é bola pro pai. Quando o Iago sabe, bora, Iago. Iago. Desce pro pai, é bola pro pai. Quando o Paulo solta o sola, joga o bumbo pra trás. Agora desce pro pai, é bola pro pai. Quando o Lauzinho solta o sola, joga o bumbo pra trás. Vocês estão prontas, piranha? Então, sabe como? Bota a mãozinha pra cima e dá na palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Palma da mão! Quem é sincero, deixa a mãozinha pra cima! Só quem é sincero, só quem é sincero! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima! Joga pra cima, joga pra cima! Quem é sincero, dá um grito! Cadê o grito dos sinceros aí, vai? Cadê o grito dos safadinhos? E aí, DJ? Toma! E doida! E doida! E doida! Sacou de tudo, bacana! Pega fogo pelo leão, leão, leão! Obrigado, os inocentes. Estou aqui à frente, valeu, inocentes. Tamo junto. Pra cima, garoto. Bora, Renê. O galera da fila do Fluminense. O galera da fila de quadros. Estou em peso, obrigado, viu. O galera do Grêmio. Diretoria! Alô, Cid Abavão, Marjorie Lima! Pedro também tá ali. Meu amigo Dudu. Alô, Dudu. O Leozinho da Nike, seu parceiro. Tá aqui no Prime, né, Leozinho? Quem não tem hora pra chegar em casa, dá o grito! Alô, minha produção! Alô, minha produção! Alô, minha produção! Bora pra cima! Bora pra cima! Alô, minha produção! Apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz! Apaga a luz! E deixa no escurinho! Deixa, deixa no escurinho! Deixa no escurinho! Deixa no escurinho! Apaga a luz! Apaga a luz, apaga a luz. Agora coloca no telão. Apaga a luz. O símbolo do Paysandu. Apaga a luz, apaga a luz. E quem é do Paysandu? Deixa a mãozinha no céu. Deixa no céu, deixa no céu, deixa no céu. Canta com água assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. De novo, uma lista branca, outra lista azul. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. E a bicolor, e a bicolor. Apaga a luz, e a bicolor, e a bicolor. Apaga a luz, apaga a luz. Agora coloca no telão o símbolo do clube do Remo, vai. Apaga a luz, do Leão, do Leão, do Leão, do Leão. Quem é do Leão? Joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Rimo. Quero ouvir. Rimo. Quem é do clube do Rimo, dá um gritão aí. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Tá ali na palma da mão, tá ali na palma da mão, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Cabundo mais bate, cabundo mais bruta, cabundo mais bate. Família da Maiceno, Monteiro, Lourdes, Galvão e Leal. Todo mundo aqui do lado, meu irmão. parceiro Felipe de Bragança, aqui no show do Prime. Mosqueiro! O Diogo, doido, e toda a galera do Maremoto. Celebração! Júnior Santorini. Aí do nada eu jogo essa daqui, ó. Canta! Vamos, não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus! Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Pra cima, Filoninho! Responde pela boca e a nossa voz fica. As emoções só começando. Na festa do Leão, Esporte Clube. Nosso amor lindo. Já estamos ao vivo. Vivo. E nos faz feliz. E o mundo, e o mundo. Mas o mundo nos chama louco. Chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Sí, sabes que já llevo um rato mirándote. Tengo que bailar contigo. Big Brasil. Iago Mix. Iago Mix. Meu trio DJ Paulo Maritubense. DJ Paulo Maritubense. Iago Mix e Alanzinho Pressão. E Alanzinho Pressão. O trio Prime que sacode a Amazônia. Sacudimos! O 2 e 3 de setembro, Luxuosa Paredão, na festa dos guerreiros da API, apoio dele, da Cisio, da Toca, do Carro Preto. A gente abraça nossos patrocinadores, Aranha, Soluções e Alto Falantes, WR Variedades, tudo em moda, masculina, feminina e infantil, Comercial Paraense, Açougue Dois Irmãos, Jair da Barbearia Tribal e Benevides, seu visual. Vai na barbearia do GR. Farmácias de Lima. Óticas de Lima. É a galera que patrocina. Eles. DJ Paulo Maritubense. DJ Paulo Maritubense. Thiago Mix. E Alanzinho Pressão. E Alanzinho Pressão. Vamos dançar. Solteiro, eu tô solteiro, eu sou safado, eu sou sincero. Valeu, galera de Benevides! Lá do centro do Iago, do Alanzinho! E a galera de Marituba, lá do centro do Paulo, também tá aqui! Helena Vera, Ellen, do Fluminense! Junto com o time para isso, Murilo. Depois que eu conheci o Mandela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Olha a minha segunda pop de Marituba. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Jaque do Comercial, Bom Tempo e Minivídeos. Alô, Jaque! Prefiro tá solteiro. Chico de Macapá, o Léo da Nike, Carlinho do quilômetro 18. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Se amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. Bora, minha equipe! Depois que eu conheci o Mandela, muito baile, muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17. Premier de Mosqueiro. Vai dar o quê? Fala aí. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. No baile do Pedro. Vem com o bumbum. As mulheres que estão solteiras hoje na Vila União, só as mulheres solteiras, deixa a mãozinha no céu. E os homens que vieram solteiros a fim de arranjar uma gata, bota a mãozinha pra cima, só os homens que gostam de mulheres aí. Os homens que gostam de mulheres, deixa o bracinho pra cima. Cadê as mulheres que gostam de homens, dá um grito. Quem tá presente? As novinhas se alientam, fica loucona e se joga pra gente. Vem! Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam. Vai, desce o bumbum, tam, tam. Vem, desce o bumbum. Vai com o bumbum. É o Prime! Vila União! Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam. Vem, tam, tam, tam. Sete vai. Se tu tô com a amiga e foi lá pra casa. Alô, Cid, Abravão, Marjane Lima. Nossas diretoras do Premier. Caralho. Depois do Scott, ela ficou animada. O Bogobol da 7. E aí, Bogobol? Você tá onde? Fala aí pro Iago, vai. Premier Prime. Que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som. Pra sacudir! Ainda mais que tu tem cara. Obrigado, nosso amigo Daco da Ceasa. Gianzinho Prime. O que que ele quer, hein? Bora tomar uma dose de bifum. Ela tá muito estressada, com raiva de tu. Dá pra ela, vai. Tem que dar pra ela uma dose de bifum. Ela tá muito estressada, com raiva de tu. City, Léo, Ramon, Viviane, curtindo o Prime. Obrigado. Um batidão. Só quem acredita em Deus aí. Só quem acredita em Deus. Deixa a mãozinha lá no alto. No alto, vem no alto mesmo. Quem acredita em Deus, deixa as duas mãozinhas pro céu, pro céu, pro céu. Quem acredita em Deus, bota o bracinho pra cima e balança pra direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Deus dá um grito. Obrigado, meu Deus. Obrigado, União Esporte Clube. Pela terceira vez, o Premier Prime. Nessa grande festa. Mosqueiro, Mega Sonzão Premier. Sucesso! Deixa a mãozinha no céu, vai! O Marcos dos Inocentes, frente do Prime, obrigado, os Inocentes. Nós. Leozinho da Nike. Alô, Leozinho. Leozinho da Nike de Marituba e toda a galera tá aqui. Obrigado, galera da segunda FOB também. É nóis. De setembro, Luxuosa, Paredão, Festa dos Guerreiros da PI, apoio da Cisio, toca do carro preto, meu irmão. Alô, Adriano! Os Papudinhos, B.O.C. Os Papudinhos, você! O galera do Guarani Futebol Clube da Vila Alegre! Oh. versão Premier Prime. Agora, agora, com os DJs Paulo Maritubense, Iago Mix e Alanzinho Pressão. Canta aí! Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Olha o Gustavo de Cabeçu, parceiro do Bruninho. Bruninho e a primeira demo está aqui. Espera a mudança em que não tem futuro. Gustavo do Bradesco, meu irmão, tá aqui. Você apenas escolheu o cara errado. Chico de Macapá. Por causa do seu passado, do que adianta chorar pelo leite derramado? Põe aí. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, meta só. E bota uma moda pra... Comigo, Bigel. Aqui do lado, o Gel. E o Biel. Tamo junto, viu? E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite pra... De Marituba, obrigado, Pio. É nóis, sempre louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Louca, louca, louca. Esquece ele, fica louco. Valeu, Gustavo. Louca, louca. Agora chora no colo da patroa. Mega Sonzão Premier. Meus criticados, Léo, Ramon, Diego. E a Andressa também. Também vai pegar no violão. Um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem. E minha ex beijando. Quem tá apaixonado, pega seu amor e seu bicoladinho, vai. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais. Bora, Cíntia! De novo quebrei a... Alô, Marjorie! Tomei banho com você. Mas que dorme. O meu coração, meu PT, a culpa é sua. Se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero. Uhul! Eu fui tão inocente por acreditar. Já! Ainda me amava e agora fala. Que droga de amor é esse que senti? O quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Então toma, vai! Você partiu meu coração. Ai, mas meu amor não tem problema, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê? Ai, um pedacinho pra cada esquema. Só um pedacinho pra sair. Quem quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, presta sim ou não. Vamos ver, sai agora. Quem quiser jogar, vem, mas tem que arriscar. Vem, presta sim ou não. Os amigos inseparáveis do quilômetro 19. Diego, Jojota, JJ, Kel, Cremerson, Igor, Francisco, Carlinho, Aldair, Itamar, eles estão, eles fazem parte do time da Caveira, estão aqui no Prime. Obrigado, maninhos. Y solo tú, tú, tú te mereces que te diga al oído las cosas que me excitan. Obrigado, galera. Do Fluminense está ali, galera da fila de quadros. Galera do time do Grêmio também tá aí no meio, os inocentes. E aí, inocentes? Alô, Cíntia Pavão, vai. Oi, tudo bem? Que bom te ver. E sobe, canta, vai. Meu coração gostou, não deu pra esquecer. E o quê? Desculpe a visita, eu só vim te falar. tô a fim de você. Se não quiser, você vai ter que ficar. Pensão me engana. Eu me agarro com essa sua vizinha de balada. E dá outro gosto pra essa sua. Só quem sabe vai cantar bem alto aí. Vai namorar comigo sim. Vai, vai por mim. Mas nós dois não tem. Se reclama, você vai caçar também. Com a comunhão de bem. Seu coração é meu, meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Igual nós dois não tem. Se reclama, você vai caçar. E o meu parceiro Leozinho da Nike já oferece pra sua primeira dama, ela dá maior valor na sequência, viu? Fala, Leozinho. Carreta, moça, flor de Rio. É o Prime. Vila União. Bora pra cima, Premier! Premier! Premier! Ei. Premier! Premier! Tá preparado? Tá preparado? Do carnaval, hein? Segura! Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Explosivo, Bini, o Prime. É muito explosivo. Júnior Bocei. DJ Cisio, Bressão do Maremoto. E o seu segurança, meu irmão. Júnior Bocei. Obrigado, DJ. Jaque do Comercial. Bom tempo de Benevides. Johnny Ovidel. E quando ela bate com a bunda no chão. Quando ela joga com a bunda no chão. Gustavo, do Bradesco, de Galo Bem Azul. A novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. A novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. Olha o que ela faz no baile funk com as amigas. É muito explosiva, não mexe com ela, né? Muito explosiva, não brinca com ela. Olha, olha, explosiva. Ela bate pra bunda no chão. Premier, agora é Prime. Vai do Fozinho. Sabe, tem uma namorada. Namorada não sabe que eu sou casado. E aí, meu parceiro Lemo? Problema é que eu sou padeiro. Os inocentes, todo mundo, todas. Verde cedo, obrigado pelo carinho, vida cedo. A nós, tamo junto. Fala que toda casa da mãe. Pode... Essa é só a primeira parte aqui na Vila União. Desliga o meu celular, não liga que é pra... Hoje domingo tem muito mais. E um bilhão de 3 mil reais, viu? Bora, Marjorie. Você pegou as minhas malas e me pôs pra fora. Eu dei. Bora combater. E me leva. Me abandona. Pelo seu lindo. Helena, Vera, Ellen. Equipe 10 do Fluminense. Organização dele, Manuel. É verdade que todos diziam. Você é maluca, pirada, fingida. Tô aqui no relento do seu apartamento. Bebendo com suas amigas. É verdade que todos diziam. Tava tudo muito bom pra acreditar que era. Oh, que yeah. É. Vila! Recreio! E toda a galera também! Não sabia a cilada que tava me metendo! Do Guarani Futebol Clube! Você é maluca, pirada, fingindo! No mês passado o Premier foi por lá fazer uma super festa! Na Vila Recreio e a gente recebe com muito carinho! Todos da Vila Recreio, viu? Obrigado! Você é maluca, pirada, fingida! Tô aqui no relento, no céu! Premier Prime, o Mega Sonzão de Mosqueiro. E agora você pega a gatilha e leva ela pro meio do salão. Porque o Iago vai detonar mais ou menos assim, ó. Manda 007. Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que... E aí, Primote? Eu sei que a cena é forte, vai doer agora. Meuzinho da live. E minha mala toca... Eu se amorou! Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. Fica tranquilo, amor. Vai dançando, vai! A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora... Prefeito de Mosqueiro, Primote. Amor, tá ali, no House Mix, né, mano? Fazer, amor. Camarote. Amor, prefeito de Mosqueiro. Amor, e o prefeito. Embora eu não vou. De Santa Bárbara, né? Agora vê se aprende a dar valor. Mata minha sede de fazer amor. Pressão. Já estamos gravando ao vivo aqui na Vila União, CDzão pra você curtir. Eu lembro de você. Se eu penso por que me deixou, eu tento esquecer. Na verdade eu não sei quem errou. Não importa, eu vou salvar o nosso amor. Porque o seu vai me procurar, mas eu vou voltar. Meu grande amigo, meu parceiro, Daco da Ceasa, Genzinho Prime. Obrigado, Daco, é nós sempre, Maninho, você parceiro da empresa Prime. Tamo junto. Alô, Genzinho! Olha os inocentes! Obrigado, meu parceiro Leno. Um grande abraço, Maninho, tamo junto, garoto. O Marcos dos Inocentes. Sucesso em todo o Brasil. É pra falar de amor, de paixão. Olha, meu parceiro Thaleson dos Badalados. Tá aqui com a gente. Eu aqui. Obrigado, Thaleson. Eu tento esquecer. Na verdade, eu não sei quem errou. Não importa, eu vou salvar o nosso amor. Porque o seu vai me procurar. Leno, meu parceiro Leno, essa é moral. Que Pincerra tá bolada hoje, viu? Silvina, o palhaço e a esposa do Nivaldo mandando pra toda a galera do Guarani da Vila Recreio, viu? Eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. As meninas do Paraense, Camila, Salles, Lini, Thaís, Valmira, Joelma, Nilce, Stephanie. Esqueci desse amor que já sei que já deu. Vou embora para sempre. E aí? São amores que deixarão. Leozinho, amigo do Iago, particular de velhos tempos. Leozinho da live, meu irmão. Os amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Dali, DJ Iago! Vai dançando aí! Minha amiga Lia e todos da comitiva da cabanagem, vamos na área, tamo junto. Galera da Sete de Benevides, o meu parceiro Bogaboy. Ele não é homem de verdade pra você. Esqueça desse amor sem futuro. Obrigado também, galera da segunda Pop de Marituba. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Se o estudo é gato, Megazonzão Premier. Mas se não for, e aí, meu parceiro Dudu? Mas que seja inesquecível. E na batalha da vida, o primeiro passo pra vitória é a vontade de vencer. Garota, não chore. Não chore, não chore por ele. Garota, não chore, não chore, não chore por ele. Vamos dessa, Iago! Com saudade do José. Ô, José, dessa vez eu terminei de ver o seu Zé. Mais forte pra eu beber, seu Zé. Pode ser até. Olha meu parceiro Bruninho. Pior que tá. Ele é daqui, da Vila União. Tem alguma coisa errada nesse bem que eu tô tomando. Ele também, seu primo Nando. Bebendo pra esquecer. O Marcos Saudade. Aqui no Prime, obrigado. Aqui. E aí, lascou. O rádio do boteco, alguém ligou. Pra piorar, a nossa música tocou. Olha meu parceiro Gustavo. Guardar, lá do Bradesco, de Garapé-Açu. E aí lascou. Fecha com o daí. O Patrick, tá toda a galera, meu irmão. Que eu vou deixar essa cidade, nem que seja a pé. A culpa de quem é? A culpa é do tadinho do Zé. Manda 007. Manda 007. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor. E aí, Tarequinho? Noite fria de outono. Não te junta com esses caras. Caídas no chão da estação que não. Olha, Edson, trouxeram um esmeril amolado, viu? Conhece o beija-flor. Os caras estão amolados, meu amor. Diz que o frio é uma farra. Bora bater. Que ela era a flor mais linda do. Tu já ganhou muito, tu já ganhou muito. A única que suportou. Merece conhecer o amor e todo o seu. Um pisão, um pisão. Ai, que saudade de um beija-flor. Alô, minha diretora! O Marjorie Lima, Cíntia Pavão! E a Larissa, marcou puro, hein? Um beija-flor, lembranças de um antigo amor. O dia amanheceu tão lindo, eu durmo e acordo sorrindo. prova de alguém. Parabéns, Alzinho Desviado. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conheceram o amor numa noite fria de outono. Os amigos inseparáveis no quilômetro 19 da estação que... Diego, JJ, Kel, Cleberson, Igor, Francisco Carlinho, Adaí, Tamar. Eles fazem parte do time da caveira, meu irmão. O frio é uma fase ruim, que ela era a flor mais linda do jardim, a única que suportou. Merece conhecer amor e todo o seu calor. Com saudade, canta aí, vai. Premier. Que saudade de um beija-flor. Sede do União Latadinha, meu irmão. Tá longe demais. Parabéns, União Esporte Clube. Nós, saudade de um beija-flor. Mega Sonzão Premier. Do café não demorasse tanto pra me dar o troco. Olha, meus inocentes! Eu não tivesse. Meu grande parceiro Leno. Cansada com a... O meu parceiro Marcos. Tá todo mundo ali no meio. Porque eu não sou de rolo. E a galera da Vila do Quadros. Se atravessado aquela hora no sinal. Também tá aí no meio. Pressão! Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo. Pior que eu nem sou vaidoso. Eu não teria te encontrado. Eu não teria me apaixonado. Mas aconteceu. Foi mais forte que eu. Você. Aí eu disse: quer que eu faça um café? Ou faça minha vida sem na sua, aqui mesmo na rua. Era pra ser agora, quando é pra acontecer. Tem dia, lugar e tem hora. Banda 007. Se não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho. Parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo. Pior que eu nem sou vaidoso. E a galera do Santa Cruz? Teria te encontrar. Obrigado, galera do Santa Cruz. Teria minha paz. A gente vai agradecendo a todas as equipes. Foi mais forte que eu. Que vieram fazer parte dessa grande festa aqui na Vila União. Muito obrigado! Da Vila do Quadros, galera da Vila Fluminense! Se encaixar na sua, aqui mesmo. E as equipes? Era pra ser agora, quando é pra acontecer. Já que do comercial, bom tempo em Benevides! Hoje eu tenho certeza. Se beber do trabalho, vou pra cima da mesa e segura que eu caio no chão. Tá do... E a galera da sete! Coração. E aí, meu parceiro Bugubom! E a saudade hoje veio de galera. Galera da segunda ponta de Marituba. Gosto da boca dela. A gente agradece com muito carinho toda a galera que veio. É uma besteira. Rompendo fronteiras. É vazio. Galera que veio de Belém do Pará. Galera que vem de Marituba, Santa Isabel, Benevides. Agostinho Premier aqui na Vila União. Galera de Garapé Sul. Galera da Vila Recreio também estão aqui. Obrigado. Ninguém é de ferro. Chora não paga imposto e nem faz. Gustavo, gerente do Bradesco. Alô, Gustavo. Mais uma coisa certa. Se eu ligar da merda. Viu? Se eu ligar pra ela. Banda 007. Banda Kine. Aí, Edson. Romeu, a voz que apaixonou. apaixonar. Tanto tempo já vai caminhando.